Eu não esperava acabar. Eu só sabia te amar. Mas deixe-me ir, eu preciso partir. Quando eu te ver, eu quero te ver sorrindo, mina. Seu sorriso lindo ainda me lembro bem. Eu não me esqueço, eu lembro. Eu quero te ver sorrindo, yeah. Seus olhos pequenos ainda me lembro. Seu sorriso ainda me lembro, yeah. Eu tinha tanto pra falar, você não quis me escutar. Mas deixa assim, não se vê por aí. O tempo passou e eu nem sei, yeah, yeah, yeah. O que me faz tão bem, se é você o que eu preciso. E eu nem sei, yeah, yeah, yeah. O que me faz tão bem, se é você que me faz tão bem. Eu tenho tanto pra falar, mas eu não sei como dizer. Eu não vou conseguir explicar, então eu prefiro fazer. Ia enlouquecer se eu não tivesse quem ia me dar prazer. Vou ter que dizer que é com você que eu pretendo viver. Não posso esconder que eu tentei lutar contra esse sentimento. Até tentei não me apegar, porque numa outra vez eu acabei sofrendo. Mas te conhecendo, mudei meus conceitos. Quis fazer melhor do que eu tava fazendo. Lembrando de todo o amor que fizemos, sou o melhor do mundo e tá satisfeito. Transmitindo com intensidade tudo que se passa pela minha mente. Sei bem o valor que tem a liberdade, mas é sendo livre que a gente se prende. Realmente, nega, o clima tá quente. Veja a maldade na mente. Esqueça, já não é mais com a gente. Entenda, é a alma que sente a intensa chama que tira a inocência e faz com que você se perca e causa sua dependência em tá comigo. Desde que te conheci, esse era meu objetivo. Poder acordar te abraçando, seu olhar me acertando como fosse um tiro. Toda vez que você me olha, parece até ser uma intimação pra comparecer no seu corpo, que minha sentença é tá na tua mão. Esse minha prisão é tá na tua mão. Assuma a penitência, uma vida de prisão. Pode me prender. Assuma a penitência, uma vida de prisão. Só isso? Assuma a penitência, uma vida de prisão. Hell cries. RJRP, vai segurando os moleque. É isso mesmo. Assuma a penitência, uma vida de prisão.